você me quer, te quero também. É só você me chamar. Viajar nas estrelas, acender o luar. A mão no céu. Deixe então que o amor nos regue, que você me leve pra perto do coração. Deixe então que o amor nos regue, que você me leve pra perto do coração. Pra dizer que está tudo bem, quer me ganhar, quer me levar de vez então. E olha meu amor, olha como estou, tô a fim de namorar. Se você me quer, te quero também, é só você me chamar. Viajar nas estrelas, acender o luar. Joga a mãozinha lá em cima, minha galera. Que o amor nos regue, que você me leve pra perto do coração. Deixe então que o amor nos regue, que você me leve pra perto do coração.